apesar dos danos que houve no setor agropecuário, é importante ou não retomar a Feira do Queijo em força com os DOP que tivermos, na quantidade que tivermos, e criar uma grande festa do queijo Serra da Estrela que seja solidária, que seja atrativa, que traga milhares de visitantes ao Oliveira do Hospital, que deixe recursos na economia local.